me apresentar a tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Certinho pra casar. DJ Genilson Incomparável e DJ Júnior Calado de Castanhal. O sucesso em remix. Eletrizante do Acará. Pode chegar, pode chegar. Que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicó. Ai, segura a pressão, vai ser no 18ão. Segura a pressão, vai ser no 18ão. Segura a pressão, segura a pressão. Nosso baile já tá cheio de princesas. Tem pra todo gosto, tem uísque e cerveja. Começa às 10 e não tem hora pra parar. Chama o Mauri que o bagulho vai doidar. Começa às 10 e não tem hora pra parar. Chama o DJ Anderson que o show vai começar. Família 18ão, bota na pressão. Guerreiro Tuxaua, não alivia não. Família 18ão, bota na pressão. Guerreiro Tuxaua, não alivia não. Pá, pum, pum, pum, pá. Família 18ão, agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Pá, pum, pum, pum, pá. Família 18ão, agora o bicho vai pegar. Pá, pum, pum, pum, pá. Família 18ão, agora o bicho vai pegar. DJ Betinho Isabelense e DJ Melri. Segura a pressão, vai ser no 18ão. Segura a pressão, vai ser no 18ão. Segura a pressão, segura a pressão. Nosso baile já tá cheio de princesas. Tem pra todo gosto, tem uísque e cerveja. Começa às 10 e não tem hora pra parar. Chama o Mauri que o bagulho vai doidar. Começa às 10 e não tem hora pra parar. Chama o DJ Anderson que o show vai começar. Família 18ão, bora.

delícia em Melody. Melody. Pra sempre o meu amor, volta a me perdoar.

foguetinho, chocolate. Agora eu sou pra descer, Antônio T. Wilson. Luciane Batidão do Melody. Luciane Batidão do Melody. Sucesso. Platinado Produções. Fera das mixagens. Let me

machio sem razão. A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando. Movimentada.